Amigos, olá amigas, está começando mais um episódio do Esquisitos, aquele podcast extra, né, para você que assina, para você que contribui com jogabilidade, em que a gente, a cada programa, né, uma vez por mês, desenvolve um game show, né, um programinha de brincadeirinhas, perguntas e respostas, pontuações. E que bom que é uma vez por mês, né, Tengu? A gente não pulou nenhum mês. Não, imagina. Jamais faríamos uma coisa dessa com o nosso público. Aqui é profissionalismo. E se pulamos é porque teve um arco e vocês não perceberam. É verdade. Na verdade, a culpa é de vocês de não ter escutado Esquisitos há, sei lá, 4 meses aí já. Exato, ninguém mandou. Mas assim, agora é pra valer, hein? Agora tá valendo, pô. Quero ver. O dia que a gente deixar uma semana sem podcast bônus passar, pode. Não, pode o quê, André? Não, André. Mandar. Nudes. Na minha caixa postal. Carinho. Isso. Pode mandar um carinho, isso. Porque assim. Porque a gente vai estar precisando, provavelmente. Exato. Se a gente estiver atrasando com o programa, é porque a gente precisa de carinho. Exato, porque algo ruim aconteceu. É, pois é, exatamente. Provavelmente a gente tá o quê? Muito cheio de trabalho. É, então, como já é de costume, né, cada um de nós, a cada programa, cria o seu quiz, né, no último episódio foi o sushi. Exato, eu ganhei, lembra, no último episódio? Tá bom. Vamos imaginar. O Rafa ganhou um, né? Não, eu não ganhei nenhum, eu ganhei zero. Eu ganhei 4. E eu acho que eu e o André estamos empatados com 3. É, exato, e eu 0. Acho que é isso. Eu acho é hoje, hein, Rafa? Não, e eu acho que eu nunca vou sair do zero. Eu sempre sou muito ruim nesses negócios. Na minha vez, eu vou fazer um especial sobre Zelda. Sobre Pokémon, que aí ninguém vai saber, nem eu. É, realmente. Pois é. É o grande equalizador. Então, amigos, vamos começar o quiz de hoje, né? Ele é um pouco inspirado no quiz anterior do sushi. Eita. Né? Que um dos tópicos, né, que foi utilizado no quiz do sushi foram pontuações de review, né? Reviews de jogos. Uhum. E eu quero seguir mais ou menos nessa linha, mas por um viés um pouco diferente. Há muito tempo, uns 20 anos atrás, Você não está pensando nos anos 80, né? Pior é que não. Eu vi um TikTok disso hoje. Infelizmente, não. Mais uns 20 anos atrás, dois reviews marcaram história, né? Dois reviews surgiram aí da escuridão, né? Marcando o público gamer como nunca havia acontecido antes, né? E se tornaram memes. Memes que talvez não perdurem até hoje, mas marcou muito pessoas da nossa geração que acompanhava reviews de jogos e conteúdo de jogos 20 anos atrás. Eu estou falando de dois reviews publicados pela IGN americana, né? Sempre ela. Essa revista sempre certeira em suas análises. Exato. Revista. Porque em um momento, teve dois jogos aí que dividiram opiniões, né? Um deles é God Hand, que recebeu a pontuação de 3.0. Uau. De 3, não é? Isso. Foi 3 mesmo? 3. Caraca, 3. Eu achava que era um pouquinho maior. Não, 3. Que doideira. Recebeu a pontuação de 3. E no mesmo ano, um outro jogo que você não esperaria, né, que viria ali com força, recebeu 7.5. E esse jogo era Imagine Party Babies. Para o né? Que tem a capa ali dos bebezinhos brincando com maracas e não sei aquela coisa toda, né? Correto. Que faz parte da série Imagine Tralala, que era acho, da Ubisoft, eu acho. É. Que lançou essa coisa toda. Farmou muito no DS. E no Wii também. No Wii, E muito estúdio brasileiro. Muito não, né? Mas tinha estúdio brasileiro fazendo Imagine. Sim, na época, sim. E aí o que aconteceu foi, porra, como assim os caras dão 3 pra God Hand e 7.5? Que não é uma pontuação, é uma boa pontuação, né? A gente tá acostumado a ver pontuações tipo escola de samba, na carnaval, né? Se for abaixo de 9 é uma merda. Não, se for abaixo de 9.9 é uma merda. É uma merda, né? Mas 7.5 não é uma pontuação de maneira alguma ruim. Ou pelo menos não deveria ser, né? Não deveria ser, pelo menos, né? Então, aconteceu esse evento, e aí começou a se medir, a partir dali, quais jogos seriam factualmente piores que Imagine Party Babies pela pontuação. E existe aí, esse meme deixou várias vítimas pelo caminho, né? Vários jogos, você não imaginaria, ficaram abaixo do 7.5 de Imagine Party Babies. E esse é o tema da primeira parte do Esquisitos de hoje. Entendi. Né? É Imagine então, Party Babies. Então, a gente vai tentar descobrir jogos que são melhores ou piores que Imagine Party Babies. Exatamente, exatamente. Eu vou trazer alguns uma lista de jogos aqui. Eu queria, inclusive, destacar, que eu acho que é uma informação muito relevante pra todo mundo ter, que Imagine Party Babies, o Babies é com Z no final. Exato. É importante. Importante. Babies. É. Exatamente. Na verdade, você fala Baby Z. Baby Z. Que nem Dragon Ball Fighter Z. É que nem Formigas Z. Exato. E Dragon Ball Fighter Z. É o mesmo universo expandido. perdido, né? Exato. É que nem a série... Pô, tem, sei lá, alguma, tem alguma série com muita palavra igual aí. Não, tem, não, tem. Eu não consigo lembrar agora. Muito bem, vamos começar aqui pelo nosso primeiro jogo, que na verdade é uma dupla de jogos, né? Essas notas são da onde? É da IGN? Da IGN. Ah, todas as notas gringa, são da IGN, né? Gringa, tá. Ah, esqueci de explicar uma mecânica. Vocês vão, a princípio, falar qual que é o jogo que tem pontuação maior. Quem acertar vai poder chutar qual é a exata pontuação do jogo. Uhum. Se você acertar, você ganha mais um ponto, certo? Uhum. Não tem margem de erro, tem que ser a pontuação exata do jogo. Uau. Lembrando que a IGN, pelo menos nessa época, ela tinha escala decimal, né? Sim, isso. Pode ser uma nota 7.6, pode, por exemplo. 7. Ah, não, tá, tudo pode, bem. Mas pode ser 7.62? Não, não, aí já não. É só a primeira casa, né? É só a primeira casa. Mas eles usavam, não era só meio, né? Porque hoje em dia é mais só meio, né? É, eu acho que hoje em dia, na verdade, é de 1 a 10. Não é nem não decimal. Não tem pontuação quebrada, eu acho, mas... acho que não, já tem um tempo. Entendi, entendi. Mas vamos lá. O primeiro jogo da nossa lista é Pokémon Alpha Sapphire e Omega Ruby. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? É, qual que é a nota do Imagine Party Babies? 7,5. Alpha Sapphire e Omega Ruby, lançados pro 3DS, né? São os remakes de 3DS Pokémon Ruby Sapphire. Pode já escrever a nota do jogo? Você vai mostrar pro pessoal, né? Ah, é. Tá bom, então eu vou escrever depois. Primeiro coloca o nome do jogo e depois vocês que escrevem a nota. Na verdade, eu coloquei se é melhor ou pior. É, exato. É, isso, se é melhor ou pior. Qual tá acima? Então vamos lá. André, Pokémon ou Imagine Party Babies? Eu vou de Pokémon. Ah, eu escrevi... É, eu escrevi melhor. Eu escrevi melhor também. Ok. Porque sempre o coisa vai ser... Melhor ou pior. É, o segundo vai ser... O centro sempre vai ser Imagine Party Babies. Exato. Né? Então a gente vai... O outro vai ser melhor ou pior. Então, melhor. Eu coloquei melhor também. Ok, muito bem. Todos acertaram. Agora, chutem qual a pontuação de Pokémon Alpha Sapphire e Omega Ruby. Pior que eu não sei nem se ele foi bem recebido no geral. Porque esse é um remake, né? É o remake, é o remake. É um chute, né? É um chute. Uhum. É. Vamos lá. Sushi, qual é o seu chute de pontuação? 8,3. Rafa. 7.8, Too Much Water. André. Putz, era 0.8, eu coloquei 7.7. 7.8. Nossa, too o Rafa... Much Water. Caralho, era meu primeiro chute, mas eu pensei, não, acho que não seria tão próximo. Você botou esse no seu passado, inclusive. No seu quiz passado, você botou esse. Ah, Ômega Sapphire da água? É too much water. Eu tinha esquecido que era ele, o Too Much Water. É o do meme. É, do meme, muito bem. Vocês esquecem que eu esqueço tudo depois de gravar. André, 1 ponto, Sushi, 1 ponto, Rafa, 2 pontos. Olha. Uou, tipo, vamos parar por aqui. Pra aqui, e tá o bom. Rafa é o grande vencedor. Death Stranding, melhor ou pior que Imagine Party Babies? Todos já escreveram? Uhum. Tô lá. André. Melhor. Melhor. Rafa. Melhor. Melhor. Sushi. Melhor. Nenhum acertou. Oh, não. Não é possível. Death Stranding, em seu lançamento, recebeu 6.8 da IGN. Tá correto. Boa nota. 6.8. Nossa, eu já estou a 9.5. Ninguém acerta esse jogo. Eu não joguei e discordo. É porque eles não têm uma categoria interessância, Sushi. É verdade. Na verdade, no caso, eles não teriam uma categoria qualidade, né? Como assim? Que o André daria 6 pra interessância. Isso, e pra qualidade, que é alto. Death Stranding 1? É, não. É o Death Stranding 1, André. É o contrário, você fala. É, o Death Stranding 1, ele é interessante. Então. É. Vamos lá, próximo jogo. Starfield, melhor ou pior que Imagine Party Babies? Na minha opinião. É. Entrar no mindset IGN, entendeu? IGN gringa, né? Não a brasileira. É, o foda é isso, né? O foda é que, como são eras e eras, né? E cada jogo é um reviewer diferente, é muito difícil de... Porque se fosse uma pessoa, né? Uhum. Você poderia pensar, essa pessoa que pensou isso sobre Imagine Party Babies, o que ela pensaria? É verdade. Sobre... Então, é muito a difícil. Nota de Imagine Party Babies é quanto mesmo? 7,5. Qual jogo? Starfield, melhor ou pior que Imagine Party Babies? Vamos lá, todos prontos? Sushi. Pior. Pior, Rafa. Pior. Pior, André. Melhor. Muito bem, Sushi e Rafa acertam. Yes, yes. Agora a gente vai chutar a nota, né? Eu ia falar a nota já. Não, não, não. Agora, Sushi e Rafa, tentem adivinhar a nota de Starfield. Pronto? Pronto. Rafa, qual é a nota de Starfield? 7.0. Sushi? 7.0. Os dois acertaram. Yes. 7.0. Muito bem, muito bem. Uma boa nota pra Starfield, até alta, alguns vídeos. Próximo jogo, vamos lá. Luigi's Mansion, o original de GameCube. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Pô, aí eu tô pensando, o Tengu é uma pegadinha, isso, entendeu? É, então, esse é o único parâmetro que a gente tem, na verdade, né? É. Qual que é o metagame que a gente tá fazendo? Sushi está pensando ainda. Ah, já foi? Eu já fui também. Tá bom, vamos lá. Rafa, melhor ou pior? Melhor. Muito bem. Sushi. Melhor. Melhor. André. Melhor. Ninguém acertou. A nota de Luigi's Mansion, o original do GameCube, é 7. Uou, porra. 7. Não doideira. É possível. É possível. Caralho, GN. Melhore. Melhore. Vamos lá. Próximo jogo. Resident Evil 6. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Difícil essa. Lembrando que é um jogo muito ambicioso, mas muito polêmico também, né? Respondido. Todo mundo pronto? Todos prontos. André. Pior. Rafa. Melhor. Sushi. Pior. O Rafa acertou. Yeah. Melhor. Muito bem. Muito bem. Agora Rafa está disparando nota. Na frente. Agora, Rafa. E já vamos parar por aqui de novo. Qual é a nota que a IGN deu pra Resident Evil 6? A IGN, 9. Nem vai escrever? 9. Ah, 9, só tem eu. É, tá bom. Não é 9. Quanto é? 7.9. Porra. Ah, é. Levemente melhor. Leve. Não muito. Levemente não melhor. Não muito. Achei que ela tinha dado uma nota altíssima. Próximo jogo. Duke Nukem Forever. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Uau. Não é possível. Pô, foda que tem esses jogos que provavelmente estão muito próximos ali. É, não, essa é uma boa... Um bom parâmetro, né? Assim, o 7.5, ele é uma estaca fundamental, realmente, né? Eu acho que toda a indústria de games hoje em dia está calcada em Imagine Party Babies, né? Eu acho que sim. É um dos grandes pilares. É a meta. Todo mundo foi? Vamos lá. Sushi. Pior. Rafa. Pior. André. Pior. Todos acertaram. Yeah! Agora, tentem acertar a nota de Duke Nukem Forever. Vamos lá, todo mundo já colocou? Vou no meu primeiro instinto. Boa, vamos lá então. Sushi, vamos, já que você colocou agora, vamos conversar com você. Nota de Duke Nukem Forever. 7,2. Ok. Rafa? 6,8. Ok. André? 6. Ninguém acertou. Mais baixo que tudo isso? A nota de Duke Nukem Forever é 5,5. Olha aí. Pô, boa nota. Ok. 5,5. Ou seja, é um jogo dentro da média. É, exato. Acima da média até, eu diria. É, um pouco acima da média. Acima da média, né? Vamos lá para o próximo jogo. Phoenix Wright Ace Attorney. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? O lançamento original de Phoenix Wright? O original, do DS, né? Que foi a versão só que só em inglês. O primeiro Phoenix Wright Ace Attorney para o DS. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Pronto. Pronto? André. Pior. Ok. Rafa? Tô tentando me colocar na cabeça de um estadunidense nessa época recebendo um jogo de ler. Né? Então botei pior. Ok, Sushi. Fui ousado então e coloquei melhor. Sushi leva o ponto. Muito bem, agora Sushi, tente adivinhar a nota de Phoenix Wright Ace Attorney. De fato, né, é um adventure barra visual novel pra Game Boy Advance no meio dos anos 2000, saindo em inglês. A versão de Game Boy Advance saiu em inglês, né? Não, só DS. Não, só de DS. Ah, sério? Só remake de DS. É. Sim. Doideira. Remake não, né? Remaster, sei lá. Eu achei que a versão original tinha saído em inglês. É que tem conteúdo a mais, né, no DS. Você pode gritar. Pode gritar. Rola! E aí ele entende que é Hold It. Curioso, quando eu joguei de DS, talvez foi tradução de fã. Não, é de DS, saiu. De DS não, desculpa, de Game Boy Advance. Aí sim, provavelmente. Tá, eu vou chutar 8. Sushi não leva ponto, a nota é 7.8. Ah, caralho, muita água. Muito texto. Muito bem, vamos para o próximo jogo. Silent Hill Homecoming. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Pô, pior que eu nunca fui de acompanhar a IGN. Nem eu. Mesmo sendo um fã da IGN, é muito difícil lembrar, né? É muito ponto, é muito review. Mas a energia da época, talvez, assim... Então, é o que eu tô tentando sentir, a energia da época. O espírito da época, né? O zeitgeist. É, mas isso já nos falhou algumas vezes, então... Então, mas fato. Ó, o 7.8, se você for pensar, é uma nota baixa pra IGN, né? É. O 7.8 do Phoenix Wright, por exemplo, sim, entendeu? Sim. Então, nosso chute do pior não foi tão ruim. A gente tava com o sentimento correto. Mas é por isso que o 7.5 é capcioso, né? Exato. Porque ele tá bem ali, ó, na zona do agrião, né? Isso. Vamos lá. André. Melhor. Ok. Rafa. Melhor. Sushi. Ok, pelo menos se eu errar, eu errei junto. Melhor. Ninguém acertou. Porra, não é possível. Silent Hill Homecoming tirou nota 7 na IGN. Olha. Justo, mano. Justo. Nota 7. Eu achei que, tipo, ia IGN nunca errou. Porque a transformação do mundo... Sabe, em tempo real, igual filme. Finalmente tem ação. Exato. Finalmente o combate é bom. É. Tem Quick Time Events. Nossa, vamos lá para o próximo jogo. Armored Magic Core 6, melhor ou pior que Imagine Party Babies? Não, tem como. Impossível. Sushi tá pensando ainda ou já foi? Não, já foi. Já fui. Muito bem. Rafa. Melhor. Ok, Sushi. Melhor. André. Pior, mentira, melhor. Todos acertaram. Muito bem, muito bem. Agora tenta adivinhar que nota tirou Armored Core 6. São todos acertos, você não marca o ponto? É. Marco. Porque se todo mundo acertou, ninguém acertou, não é verdade? Sim, olha, te faz pensar. Qual foi a nota? Mas essa é mais fácil porque, tipo, é a From Moderna, sabe? Então, exato. Eu achei que eles não iam dar essa mancada, entendeu? É. Tem o pedigree já, né? Exato. Todo mundo já foi? Não, acho que o Rafa tá escrevendo. Pronto, escrevi uma nota. Pronto? Uhum. André, qual a nota de Armored Core 6? 9. Rafa? 8.5. Sushi? 8. E o Sushi leva 8. Que 8 hoje em dia, meio que aquela nota, o jogo tá ali. É, é o 7 de antigamente, é a inflação. Eu sinto muito isso, tipo, o 8 é meio que um neutro quase hoje em dia, tipo, é bom. É. Ó, só dando as parciais aqui. Droga, Sushi. André com 3 pontos. Ihá! Sushi e Rafa empatados com 7 pontos. Olha aí. Cada um. Obrigado, Miyazaki. Exato. Foda. Vamos lá para o próximo jogo. Essa aqui é uma oferta especial por mim mesmo. Uhum. Sengoku Basara Samurai Heroes. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Qual que é esse? É o do PS3. O último que saiu em inglês. É, o da capa amarela com o pessoal se entra olhando. Isso, né? Isso. Pô, eu comprei ele baratinho numa promoção física. Será que isso quer dizer que a nota foi ruim? O que a IGN acharia de Sengoku Basara? É uma boa pergunta. Sengoku Basara Party Babies. Party Babies, exato. Todo mundo bebezinho, tipo Muppets Baby, pô, assim. Pô, ia ser muito foda. Eu tenho um sentimento. É foda, né? Porque eu consigo argumentar pra mim perfeitamente os dois lados. Eu consigo, não, pô, porque, né, esse jogo, eles não iam entender o que tem, né, IGN, tanana, tanana. Mas ao mesmo tempo, pô, mas e se eles deram pra um reviewer que gosta, né, de Sengoku Basara? Pois é. Então, não dá pra saber. Mas ao mesmo tempo eu também penso, mas era o último jogo dessa franquia, então já deviam estar acostumados com a franquia, também tem, sabe? Isso, né? Mas ao mesmo tempo é o último jogo da franquia e não teve mais, então talvez tenha sido ruim. Exato. E as pessoas estavam cansadas. Eu acho que o Tengu não gosta desse Sengoku Basara, inclusive. Enfim, chutei aqui. Chutei também. O último em inglês, tá? O último em inglês. Né? Depois saíram mais em japonês. Todo mundo já chutou? Aham. Vamos lá. André. Pior. Rafa. Pior. Sushi. Por causa do God Hand, Capcom jogos de ação e IGN aparentemente não combinam e nessa época, mais ou menos, né? Última metade dos anos 2000. Sim. Pior. Todos acertam. Pior. Agora, adivinhem a nota que esse jogo tirou. God Hand foi 5? 3. Cara. Uau. 3. Mas God Hand é Play 2, olha, outra época. Mas era 2005, né, o God Hand? 2006. 6. Caramba, God Hand é bem tarde no Play 2. Né? Nossa. Esse Basara é o quê? Tem 8? Esse Basara acho 9. Que é... 9, eu acho. Muitos anos entre 2006 e 9. Muitos anos dele sendo ridicularizado pela internet. Exato. É verdade. Pela nota de God Hand. Mas naquela época, ninguém ligava pra internet. Por não, ser ridicularizado. A nota foi ridicularizada na época mesmo. Não, então. Mas eles não ligavam. Ah, hoje em dia eles não ligam também, não. Hoje eles ligam mais. Ligaram. Vi de mouse PI. Todo mundo já foi? Pera, eles deram nota alta ou baixa? Não, eles deram uma nota ok, mas a argumentação é incrível, assim. Vamos lá. Então, Sushi, qual é a pontuação? 6,2. Ok. Rafa? 5,8. André? 6,8. Ninguém acertou. A nota de Sengoku Basara Samurai Heroes é 4,5. Uau! E é bom ou ruim esse Sengoku Basara? É bom, é muito bom. Ó, o Sushi tava o mais próximo, pensando na comparação. Ali com o God Hand. É, pois é. 4,5. Não deve ser tão ruim a nota. Primeiro pensei 5, mas eu pensei, não, é baixo demais. Eles não fariam isso de novo. Ah, será? Foi 4. Quanto? 4,5. E o Tengu falou que é bom. E é bom, jogo. Ele é muito bom. Vamos lá, próximo jogo. Mirror's Edge, melhor ou pior que Imagine Party Babies? Ó, esse o André já trabalhava com a internet, já. Já. Pô, a interessância, será que a IGN dá valor pra interessante? No Armored Core 6 também. Ele é igual. E esse é mais recente, inclusive, né? Porra, IGN é foda, né? É, IGN é foda. Pessoal. Pronto? Não toma banho. Calma, Rafa, tô pensando. Rafa está pensando. Ai, que ódio. Pronto. Pronto? Então começamos por você, Rafa. Melhor ou pior? Pior. Pior. Muito bem. Sushi? Pior. Pior. André? Melhor. André acerta. Melhor. Primeira vez. Literal, primeira vez. Muito bem. Agora, André, tente adivinhar a pontuação. 7,7. Não acerta. É 8,5. Olha aí. 8,5. Que coisa. Não é? Um jogão foi desse. Foi a maior nota até agora do jogo, né? Foi. Um jogão desse. Os que apareceram até agora no quiz foi a nota mais alta. É? Quanto que foi a Armored de Core? 8. Nossa. Impossível não reconhecer a genialidade. Foda. A higienialidade. Vamos lá, então, para o próximo jogo. O original de Play 3 360. Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Isso eu não vou nem pensar muito. Não. Todo mundo foi? Todo mundo foi? André. Pior. Rafa. Pior. Sushi. Pior. Todo mundo acerta. Coitado do Nier, né? Puta que pô. Pariu. Pô, nessa época a média não é... Eu lembro que a média de nota dele não era boa. É. Quando eu fui jogar no... por causa do boca a boca. É, então vamos lá. Tentem adivinhar a nota agora. De Nier. Do Nier original, lançamento original. Chutei uma nota. Todo mundo chutou? Sim. Sushi, sua nota. 6,5. Uhum. Rafa? 5,5. Olha só, André. 6. Ninguém acertou. A nota é 7. Oh, oh, 7. Uma boa nota, pô. Não. É. Tipo, a gente achou que ia ser pior. Eu achei que ia ser bem pior. Eu achei que eles iam dar 4, sei lá. Não. Então por que você chutou 5,5? Não sei. É. Vamos lá para o nosso penúltimo jogo. Okami, melhor ou pior que Imagine Party Babies? Porra, esse é bom. É um jogo do mesmo ano de God Hand, inclusive. Também da Capcom. E também da Capcom. E também da Clover. E também, e da, também Clover. Da Clover, é verdade. É antes ou depois, Okami? Veio antes. Antes de God Hand. Antes de God Hand foi o último jogo da Clover. É verdade. Se você tivesse escutado o podcast do museu, saberia não que escutei. A gente falou que o God Hand foi feito... vai fechar isso aqui, galera. Vamos fazer o um negócio aqui. A gente falou de Okami? Sim, e God Hand. É. Mas falou de Okami? Falou, sim. falou. Então eu só esqueci. Mas não falamos de LOL. Não. É verdade. Nem de World of Warcraft. Não vai esquecer. É. Sushi é rancoroso, tá vendo, né? É. E a comunidade também. Uma pessoa é a comunidade inteira. É, tá vendo? Calma, qual que é o mesmo jogo? É God Hand, não. Qual? Okami. God Hand, duvido. Pronto? Pronto. André. Melhor. Melhor. Muito bem. Rafa. Melhor. Muito bem. Sushi. Agora que eu ganho ou perco. Mas se bem que vai ter outro bloco, pelo que o Tengu falou no começo. Tem outro bloco. Mas seguindo, Capcom em 2006, pior. André e Rafa levam. Ele é mais Eldin, ele é mais tradicional, clássico, não, entendeu? Mas Okami ganhou nada. Prêmio... Ah, não vou falar nada. Rafa e André, qual é a nota que Okami tirou na higiene? Pronto? Pronto. Pronto. André. 8,5. Rafa? 9. Rafa leva 9. Eu quase fui. 9. Porque Okami, eu acho que ele levou o jogo do ano da IGN nesse ano. Né? 9 redondo. E o último jogo desse bloco é um jogo especial para fechar com chave de ouro. Sonic 2006. Uau! Melhor ou pior que Imagine Party Babies? Não é possível. Não é possível, Tengu. Aliás, vocês viram que o Heitor tá jogando em live? Vive. No PS3. É, perfeito. Com a mídia física. Não, coitado. Que pesadelo. Coitado. Dito isso, quando eu joguei não no PS3, joguei no 360, mídia física também. Tristeza. Pirata, né? Todo mundo já escreveu? Já. Sushi. Pior. Ok, Rafa. Pior. Pior, André. Tentando surpreender, eu vou no melhor. Sushi, Rafa, leva. Pior. Pô, se fosse melhor, seria um twist maravilhoso. Não, seria de fato. Eu pensei, o Tengu deixou por último, talvez tenha um twist, né? O twist, às vezes, não tem twist, não, né? É. Vamos agora, lá. Quanto tirou Sonic 2006 em seu lançamento na IGN? Porra, devia tirar 1-0, mas não deve ter, eles não devem ter dado isso pra Sonic. Apesar de que Sonic já na época já não tava bem das pernas, né? O Shadow não foi bem recebido, Sonic Heroes também não. O 2006 não foi. Não, então, mas eu tô pensando que se fosse o primeiro a não ser bem recebido. Entendi. Mas já tinha estabelecido um padrão já. Pronto. Pronto. Então, Rafa, quanto tirou Sonic 2006? 4,8. Tudo chuta 4,8. Ok. Sushi, quanto tirou Sonic 2006? 3,5. Rafa acerta! Caralho! Esse é o jogo. Encontramos aí, ó. O jogo do Rafa. E acaba o jogo agora. Ai, que bom, gente. Muito bem. Antes de entrar no próximo bloco, parciais. Pô, o Rafa era reviewer da GM. É, vocês sabiam. André com 7 pontos, Sushi com 10 pontos, Rafa com 13 pontos. Olha, 13, aí, porra. Caraca, o Rafa tá com o dobro de pontos, meu, praticamente. O homem decolou, né? Não tem jeito. Muito bem. Assim, que agora a próxima categoria eu vou mal, vai ser anime de novo. Vamos manter o tema reviews. Mas agora, o objeto do nosso estudo é a nota naval. Então vamos considerar aqui, nós temos notas navais registradas no nosso Discord até Death Stranding 2. Quebrou a nota naval o Death Stranding 2. Então não tem mais do que isso, depois disso não tem. Mas por quê? Porque o pessoal parou de anotar. Que absurdo, pessoal! Usando a base de dados que temos, tenho aqui algumas perguntas a respeito, né? E a primeira delas é a seguinte... qual é o jogo mais divisivo do Jogabilidade? Não, não, nota naval. E aí tem que tirar da mente, assim? Não, eu vou dar alternativa. Okay. Ah, você vai dar alternativa. Vou. Alternativa A, Steel Rising. Alternativa B, Multiversus. Alternativa C, Grounded. Alternativa D, Timesia. O primeiro é Steel Rising The Deep? Não, Steel Rising. Steel Rising. O Souls-like francês. Da Spider, que a gente falou no último vértice. Falou dele no último vértice? Do estúdio que fechou. É. Qual desse jogo foi o mais divisivo? A Spider fechou? Fechou. A gente falou disso no vértice. Não, não tá, não. Não tava, foi no vértice passado, gente. Não, foi nesse de agora, não. Nesse agora foi só Gamescom, só. Mas a gente tava... Talvez foi no passado. Foi no passado. Eu não tava. É. Porra, Spider fechou. É, eu acho que você não tava, porque senão você teria falado, porque o Gridfall... Ah, você jogou Gridfall, né? Joguei. Gridfall 2 foi cancelado? Tipo, não, ele lançou Dorlexus, mas não vai ter mais expansões, Vixe, não vai ter mais nada. Vixe, coitados. Quais são as alternativas? É, repetindo. A, Steel Rising. Uhum. B, Multiversus. C, Grounded. D, Timesia. Qual o jogo mais divisivo? Qual que é o parâmetro? Ué, com distante as notas estão. A mais distância da Você fez notas. Um cálculo matemático ali. Não foi pra tanto. É que você olha pro gráfico e bate o olho e fala, ok, esse jogo foi divisivo. Ok, ok. Eu chutei também. Eu tenho um chute. Ok. Agora todo mundo escreveu, eu posso falar umas coisas? Pode. É muito curiosa a lista que o Tengu fez, porque o Steel Rising não foi todo mundo que jogou. Exato, eu tava pensando nisso. Eu lembro que eu joguei. Eu não lembro se eu avaliei na época. Eu joguei e eu avaliei na época. Eu também. Você jogou? Eu não lembro que você tinha jogado. Eu joguei também. É. Eu lembro que eu joguei e provavelmente avaliei, porque eu lembro que eu terminei ele perto do lançamento. Eu lembro que na época a gente achou ele ok. Então eu acho que ninguém achou ele muito ruim ou muito bom. O André não gostou. Eu lembro que eu gostei, o André não gostou, as notas nossas divergiam. De qualquer forma. Pô. Eu não lembrava que tanta gente tinha jogado. Mas eu lembro, tipo, nenhum desses acho que todo mundo jogou. O Timesia... Foi só eu assistir. E o Tengu acho que jogou também. Tengu. Joguei. Eu joguei, mas eu só fui até o primeiro boss. Aí eu não dei nota. E eu lembro que o André e o Tengu gostaram mais do que eu. Mas eu lembro que tinha essa divergência. Aí eu fiquei na dúvida desses dois. Mas de qualquer forma... Eu achei curiosa a lista. Uma boa lista. O que, que você chutou no final das contas? Timesia. Timesia. Muito bem, Rafa. Timesia. Timesia, André. Provavelmente vocês acertaram, filhos da puta. Mas... Eu fui de multiverso. Foi Steel Rising. Nós quatro avaliamos. Uau! E cada um ficou em um quadrante. Não é possível. Porque eu tava tentando pensar nisso. Tipo, qual desses mais gente avaliou? Eu lembro que no multiverso, acho que o Yoshi tava. E eu sei que o Rafa não gostou nada. E eu tava... Eu acho que alguém gostou. Ó, eu vou pegar aqui. Rafa ficou no melhor quadrante. Uhum. Rafa deu E8 pro jogo. E8. Sushi deu E4 pro jogo. Oh. André deu H8 pro jogo. E eu dei H4 pro jogo. Não é possível, a gente fez. É engraçado isso, né? Porque hoje, pensando em Steel Rising, eu daria uma nota maior que isso. Eu acho que ele é ok. Ele é um jogo ok. Então, eu acho ele ok. Eu acho a minha nota, inclusive, do E8, E7. Será que eu acho que eu daria uma nota melhor do que eu tenho? Eu tô com vontade de revisitar ele e platinar agora. Nossa, mas que curioso. Então, ninguém acerta. Doideira. Quando o Sushi tava falando do Steel Rising, a cara que o Tengu fez entregou que era ele. Ah, é? É. E aí eu falei, só que não dava mais pra mudar, né? Enfim, vamos lá. Próxima pergunta. Que nota o Ricardo deu pra Starfield? Muito bom. Excelente. Alternativa A, A7. B, E10, C, C8 ou D, B8. Que nota o Ricardo deu para Starfield? Eu nem lembrava que ele tinha dado nota naval. Ele avaliou Starfield. Vou dar meu chute aqui, então. É foda, né? Que a gente tenta ir por um estereótipo do Ricardo, né? Com Starfield, especificamente. Chutei. Peraí, eu preciso alterar uma coisa aqui, rapidinho. Ele tá viajando no passado pra mudar a nota, gente. Isso. Não. Tá, vamos lá. Peraí. O André teve uma epifania e tá trocando a nota. Eu vou errar. Provavelmente a primeira que eu escolhi era certa. Tá bom. Então vamos começar pelo André. Que nota Ricardo deu pra Starfield? E10. E10, muito bem. Rafa? Porra, André, acho que você tá correto, hein? Mas eu dei C8. Eu não, né? Sushi? Eu fui pro oposto do André. Eu fui pra A7. Eu vou chutar que o Ricardo acha o jogo melhor do que interessante, porque é impossível ele achar um jogo pior do que interessante. Na minha memória, ele gostava muito do jogo, mas reconhecia que mecanicamente ele era raso. Por isso que eu fui no 10 e no E. Então, eu lembrava mais ou menos disso, que ele entendia que, tipo, o negócio dos loadings, várias coisas, que o jogo era raso nesse sentido. Exploração espacial, ele era bem raso. Mesmo assim, ele gostava muito. Mas mesmo assim, ele gostava. Então, eu fui num C, entendeu? Justo. Rafa leva C8. É o dia do É o dia do Rafa. Pode perguntar mais sobre o Ricardo aí, eu conheço ele. Muito bem, muito bem. Vamos para a terceira pergunta. Nota Sushi e Rafa deram pra Super Mario Wonder. Foi a mesma nota? A mesma nota. Foi a mesma nota. Você lembra? Lembro. Ah, você vai dar alternativa? Ah, é. Eu preciso dar alternativa, não, né? Não precisa. Pode dar. Mas tem que dar, eu esqueci. Vamos lá. Eu não lembro. A10, primeira. B, A9. C, B9. Ou D, C10. Nossa, como é que vocês lembram dessas coisas, gente? Faz 10 anos atrás isso. Tem um chute. André, chutou? Chutei. Sushi. A10, pra todo mundo lembrar, deve ser uma nota marcante. Ok, Rafa. Foi A10. Okay. A10. Todo mundo acertou. Muito bem. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Nossa, se você me pergunta isso hoje, eu falo, eu dei A10 pra Mario Wonder. Pô, Mario Wonder é muito bom. Não, é muito bom, mas A10 é a maior nota possível, né? É. Mas assim, ele merece, é um jogo que não tem muito o que melhorar, não. Ele é muito bom, de fato. Próxima pergunta. Qual foi o primeiro jogo a ficar na média como o pior avaliado? Na média? Na média de nós quatro, qual foi o pior avaliado? Então, foi o jogo que nós quatro demos nota. Agora eu não lembro se nós quatro demos nota, mas na média, todo mundo que deu nota ficou no pior quadrante. Uhum. Do registrado. Isso, dos registrados. Alternativas. A, Multiversus. B, Saints Row. C, Silent Hill The Short Message. E D, UFO 50. Todo mundo foi? Foi. Sim. Eu tenho a memória do Silent Hill The Short Message de ter sido divisivo no sentido de que eu acho que o Sushi gostou bem mais do que eu. Uhum. Sim, isso foi. Então eu fui num óbvio aqui. Ok. Porra, André. Então, André. Eu fui de Saints Row. Ok. Era o meu segundo chute. Mas quem mais deu nota pra Saints Row? Eu acho que você deu, não? Eu joguei ele, mas eu não lembrava de ter dado nota. Não foi um convidado? Alguma coisa assim? Não lembro. Sushi, então. Silent Hill Short Message. Porque eu lembro que eu dei uma nota maior que o André, mas eu não dei uma super nota também. Chutei Silent Hill Short Message também. André acerta. Saints Row. Ó, pra tirar a dúvida aqui, quem avaliou foi eu, Sushi e o André. Olha aí. Nós três avaliamos o jogo. Eu não lembro de ter dado nota, porque eu joguei, tipo, só umas 5 horas dele, um negócio. É, eu terminei ele, eu lembro de ter sido a nota baixa. Próxima pergunta. Que nota o André deu pra Blue Prince? Alternativa A, B10. B, C10. C, D10. E D, E10. Eu acho que deu 10, hein, gente? Qual foi a nota que o André deu pra Blue Prince? O André tem que acertar, né? Você lembra, André, da sua nota? Não. Se alguém me perguntasse qual nota você deu... Ah, não vou falar nada. Eu lembro de um contexto, assim, mais ou menos. Uh-huh. Eu vou fazer o chute nesse contexto. Ok, ok. E o André deu nota antes de jogar muitos mais horas do jogo. Mas ele tinha jogado bastante já, que eu lembro de algo que já tinha acontecido com ele já no jogo. Ele jogou, provavelmente, o dobro do tempo. É, provavelmente. Não, depois sim, depois sim. Nossa, que jogo, né, Blue Prince? Nossa senhora. Deviam fazer um podcast dele. Volta aí, galera. Já ganhou? Não. Quem ainda não terminou a votação? Tá. Pera, você não sabe quem ganhou? Não terminou a votação? Você não terminou a votação. Você não tava no vértice. É foda, né? Olha só, ninguém vamos revelar contou. Pro Rafa. É. Quem engenheiro ganhou. Quem engenheiro ganhou. Ah, é? Olha aí, menino que engenheiro. É, o Blue Prince ficou em terceiro, eu acho. Uau, quem ficou em segundo? Chrono Trigger. Olha, sem campanha nenhuma. Por tipo uns 2 votos de diferença. Mentira, quem engenheiro ganhou por 2 votos de diferença. Foi tipo 5 votos. É, foi curta. Caralho, mesmo assim, muito pouco. Meu Deus. Assim, os três, eu ia ficar bem feliz. Exato. Ah, Clarobscuro e Rafa, em oitavo lugar. Exato. É oitavo lugar. Pô, joguei ele pensando que ia ter Dash esse ano. Rafa, qual é o seu chute? Todo mundo já chutou, né? Uh-huh. Já. Eu chutei. Posso mudar? Não. Não, mas eu não vi na nota de ninguém ainda. Não pode mudar. Pode mais. Tá bom, eu chutei C10. Uh-huh. Mas eu acho que foi D10. Agora, pensando melhor, eu lembro que o André tava um pouco desgostoso com o jogo na época, porque ele tava com um problema no save e não conseguia avançar, e corrupção, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Brasília. É. A nota que eu coloquei foi pelo mesmo contexto, eu também coloquei C10. C10. André, sua nota. Talvez os dois acertem, seria muito bom se os dois acertassem ou não. Uhum. E eu acho que isso vai acontecer. Mas eu coloquei B10, uhum. Porque na minha cabeça agora, não teria como dar outra nota senão A10 pro Blue Prince. Uhum. Mas, talvez naquela época os problemas estivessem me incomodando mais, mas eu penso, nossa, não é possível que tenha me incomodado tanto assim, então... a ponto de eu dar algo abaixo de B. Foi tanto que se você tivesse a alternativa A10 aí, eu escolheria A10. Justo. Então por isso eu escolhi B10. Devia ter botado, hein? É verdade. Ponto é errar. Ninguém acertou. Uau! Ninguém acertou. A nota do André foi E10. Caralho! O André do passado não sabe de nada. Eu tava muito desgostoso. Eu achei que eu tava exagerando aqui. Eu acho que você tem razão. Eu devia estar puto por causa do bug, né? Então, eu lembro que você tava bem desgostoso, mas não nesse nível. É, uau. Não imaginava que fosse nesse nível também. E viu, André, como as emoções são? É, mas assim, pô, um retrato de uma época, né? Uma época do passado. É. Mas notas são exatamente isso. Pois é. Vamos agora, então, para a última pergunta. Acho que agora ainda consigo virar, hein, galera? Vai, André. Qual dos seguintes jogos não foram consenso de A10? Entre todos os votantes, no caso, né? Ah, então é uma alternativa de múltipla escolha. Todas foram. Não, digo, mas eu tenho que escolher várias. Não. Ele vai listar vários jogos, você vai escolher um. Ah, mas ele falou quais dos seguintes jogos... Ah, qual, perdão. Qual? Ah, tá. Qual? Qual dos seguintes jogos não foi consenso de A10? Ah, tá, ok. Letra A. Desculpa, Tengu, posso fazer uma pergunta? Pode. Isso do consenso é que uma pessoa desviou do resto da maioria... Um ou mais. É, porque sei lá, se uma deu A10 e o 3 não deram... Não, é. Nesse caso, unanimidade. Todo mundo deu a 10, menos uma pessoa. Vamos lá. Letra A, Case of the Golden Idol. Letra B, Animal Well. Letra C, Astrobot. E letra D, Bloodborne. Ah, é verdade. Bloodborne nem tinha nota naval, mas a gente deu... A gente deu. A gente deu retroativamente. No tutorial da nota naval, a gente avaliou Bloodborne. Então é Case of Golden Idol, Alan Wake... Não. Qual que é o segundo? Animal Well. A W é foda. Animal Well. Eu gosto que o Rafa escreveu ali. A W. E ficou, ué, por que tem Alan Wake aqui? Tá, Astrobot e Bloodborne. Ó, fica o aviso pros ouvintes. Bloodlines. Que o Rafa escreveu uma sigla de duas letras pra todos os jogos, esqueceu, teve que reperguntar e agora tá escrevendo em extenso o nome de todos. Fantástico. Incrível. Pior que eu acho que eu sei essa. É, a menos que eu quebre minha cara. Cara, eu tenho certeza. Certeza? Eu cravaria que eu tenho certeza. Mas, né, o que que me garante? Do que me valem minhas próprias certezas, não é mesmo? Todo mundo já colocou? Ó, antes de revelarem as coisas, eu só queria chutar aqui, em voz alta, antes do suspense todo. Foi Bloodborne. Porque eu lembro que eu fiquei em choque na época que eu fiquei, não, André, o que você tá fazendo? Como assim? Pô, se eu tiver dado alguma nota abaixo de A10 pro Bloodborne, eu ficarei surpreso mais uma vez. Mas até aí, não seria a primeira vez que aconteceu. Porque pensando, agora você me pergunta qual nota na voz de Bloodborne, eu vou falar A10. E Animal Well, eu acho que o Sushi gostou um pouco menos do que geral. Uhum. Por isso que eu fui de Animal Well, com quase certeza. Ok, então vai. André, você chutou. Animal Well. Animal Well. Rafa? Bloodborne. Ninguém acertou. É Astrobot. Mentira, eu achei que Astrobot ia ser da 10 de todo mundo. O André deu a 9 pra Astrobot. Caralho, esse André é sempre foda. Faz nota tudo errado. O Bloodborne o André deu a 10, então? Deu. Ah, tá. É, eu acharia difícil eu não dar a 10 pro Bloodborne. Eu tenho que rever o dia que a gente fez isso, porque eu lembro de ficar com certeza. Não, André, calma, o que você tá fazendo? Mas aí talvez ele tenha repensado e tenha dado a 10 talvez, depois, né? Talvez, mas eu acho difícil, sinceramente. Será que não foi, tipo assim, a gente tava arredando as notas, aí o André não deu a 10, aí a gente foi pra outro jogo, e aí o André falou, não, volta, a 10, e deu a 10 Bloodborne? Talvez. Não teve algo assim? Pode ser. Acabei de inventar essa memória, Exato, eu realmente acho difícil, porque, tipo, o Bloodborne é um dos melhores jogos de todos os tempos, assim, eu acho muito difícil eu não dar a 10, nota máxima pra ele, mas talvez. E assim, então, encerra-se o quiz de hoje, vamos para as pontuações. André com 9 pontos. Yeah, mordendo a medalha, aquele meme. Sushi com 11 pontos. Oh. E o Rafa, vencedor da rodada de hoje, com 15 pontos. Viu, Rafa? Era pela primeira vez. Acreditar em você mesmo. É verdade, nossa, esse tempo todo. Yes, eu vou acreditar em mim mesmo e jogar na Mega Sena. O poder estava dentro de você o tempo todo, Rafa. É. Na Mega Sena pode, porque é um risco baixo de perder dinheiro. É. O problema é, sei lá, vou acreditar em mim mesmo e apostar no tigrinho. Pode apostar também. Calma, dá meu celular, é agora. Corta a internet, André.